chegando com o Pretinho Básico pela grande rede Atlântida de rádios do sul do Brasil. Ó, muito obrigado pela sua parceria, pela sua audiência. Tô ligado que uma galera para tudo que tá fazendo às 6 da tarde e corre pra perto do rádio, pra perto do computador, pra ouvir o Pretinho Básico com esses malucos aqui da Atlântida. Muito obrigado. Telefonia Big e Damilera Moda está nas ruas, apresentam o Pretinho das 18. E aí, Mr. P? Boca cheia, Mr. P. É, de chocolate, mas eu cantaria hoje. Eu apenas queria que você soubesse como é bonito isso, como é bonita a obra de Gonzaguinha. Impressionante. Tem alguma coisa? O Gonzaguinha coisa morreu? Mensagem subliminar. Hoje? É, volta e meia, eu lembro dele. Ah, eu, cara, a gente tava conversando. Confundido com o Gonzaguinha, às vezes. Ontem a gente tava conversando sobre isso, Maurício Amaral e eu. Gonzaguinha é demais, cara. Viu? Gonzaguinha tá demais. Vendo? Lindo é demais, lado do amor. Olha só. Gonzaguinha lançou. Posso dar uma dica rapidinha? O filho do Gonzaguinha, o nome dele é Daniel Gonzaga. Não, filho de artista, ele lançou, não, ele lançou um disco gravando músicas do pai dele. E, cara, é impressionante a semelhança. Uma porcaria. Não, timbre é vocal. É bom, é bom. O filho pode ir, do é João Nogueira, o filho da Elis Regina, o filho do Wilson Simonal. Mas o Gonzaguinha já é filho do velho Gonzaga, cara. Não é. O Gonzaguinha é filho do Luiz Gonzaga. Não é. Tá vendo o que tu fez, Pi? Tu tá vendo o que tu fez? Eu devia ter continuado com o meu chocolate. É, teu chocolatinho aí, bem tranquilo. Fala, Geizô! Qual é que é, Malau? Beleza, Geizô? Qual é que é, mano Brown? Tamo aí, Geizinho, tamo aí. Marcos Piages, beleza, negão? Tudo ótimo, meu querido. Tudo ótimo. Certo, tudo melhor agora. Também. Que melhor bom, agora, melhor agora. No quentinho dos amigos aqui. No quentinho é bom, né? É bom ficar juntinho dos amigos. É, todo mundo de conchinha. É. Fala, Amaral! E aí, meu? Tudo beleza, certo? Amaral. O nosso querido Pedrão Esmanioto trouxe o... Deixa eu ver quem é que ele trouxe. O Zacarias! Ai, trouxe sim! Trouxe. Eu tô aqui. Trouxe também o Antônimos Gourmet. Olá! Trouxe também o Faustão. Brincadeira, grande fera. E, por exemplo, tá a fim, de repente, de tomar alguma coisa, um café? Um suco, bicho! Um suco, bicho! Fala, Faustão, que beleza! Grande fera. E a estrela móvel deste programa é o homem... É o homem. É o bruxo. É o único homem. Fala, meu bruxo. Lele! Lele! E aí, Lele, o que tu tem a dizer no dia de hoje? O que eu tenho a dizer no dia de hoje? Oh, o Juarez voltou! O Juarez voltou! Cara, o Juarez voltou! Que beleza! Que beleza! Não, cara, eu queria aproveitar o... Opa! Desculpa, eu queria aproveitar o gancho que tu falou, que tu sempre me apresenta aqui como homem colorado, né, sim, cara? Sim, sim. E nesta audiência gigante. É também tu escreve pro blog colorado, sim, né, cara? Sim, cara, mas é que as pessoas acham que porque eu sou colorado eu não me relaciono com gremista, eu não que gosto isso? de gremista, etc, tá, cara? O namorado do Lelê é gremista. É, cara, entendeu? Então, tipo assim, ó. Então, eu queria só aproveitar coisas que eu já falei N vezes aqui, mas nunca é demais relembrar, cara. Eu tenho diversos amigos gremistas. Um irmão, minha gremista. Mãe é gremista. É verdade. O meu irmão, cara, é gremista. Aliás, meu irmão está hospitalizado, eu quero mandar um abraço pra ele, velho. Pedir gremistas e colorados. Ele tá hospitalizando porque ele é gremista. Não, entendeu? Cara, nada a ver, entendeu? Tá sabendo que o Celso Roth... Não, acho que não, cara. Ele tá passando por um pós-cirúrgico, mas eu quero que gremistas e colorados mandem boas vibrações pro meu irmão então gremista. Não, então não tá? Fala nada do Celso Roth pra ele. Não, por enquanto não. Eu vou segurar não a informação. Tá bem, queridos. Vamos assim, então, até às 19 horas. E meu nome é Alexandre Fetter. Somos o Pretinho Básico. Os destaques do Clique RBS. Prefeitura de Balneário Camboriú estuda projeto para aumentar faixa de areia da praia. Ai. O alargamento total da faixa de areia será de 100 metros. Adoro alargamento. Dos quais, Neila, parte será usada para passeio público, ciclovia, pista de Cooper, arborização e quiosques. Há quanto tempo eu não ouvi a expressão Cooper? Cooper, está com o Cooper feito? Fez o Cooper? A faixa de areia teria entre 50 e 60 metros. Hoje, a orla conta com 20 metrinhos. Na faixa de areia haverá áreas para futebol, vôlei, futebol e canchas de bocha. Uma coisa meio Rio de Janeiro, Zona Sul, assim. A prática de esporte será liberada durante todo o dia. Mas como será feito o alargamento? É a pergunta que vocês podem estar me fazendo neste momento. Como será feito o alargamento? Uma draga vai retirar a areia. Dragas Almir, né? Dragas Almir. É. Exatamente. Retirarão areias de jazidas e despejarão na orla, empurrando, entre aspas, digamos assim, o mar. Meu Deus. O trabalho levará de 4 a 5 meses para ser concluído, segundo os técnicos lá da Almir Dragas. Almir que tem Dragas em Deep Trough. E o orçamento... É um areiazinho com um caquinho de vidro. Claro, claro. O orçamento tá em 50 milhões de reais. O problema é da onde que vai vir essa areia. De onde vai sair o dinheiro. É, né? E quanto disso vai ficar pra galera, né? É, nossa, e se mudar a espessura da areia, já muda... Muda a praia, né, querido? Muda a ondulação, é real. Muda tudo, muda a onda. Se a areia for mais grossa, se pegarem uma areia 17, ao seu marido... Ah, não, a areia 23 é mais fina. Em Camboriú, a areia 12. Aí se trouxerem uma areia 17, já muda a altura de onda. Vocês já imaginaram? Já dá uma maré diferente, o peixe já não se acostuma. As meninas de biquíni mudam, já muda. É. Eu fico imaginando, quanto mais mole, melhora a bunda das pessoas. O cálculo da areia para esse valor e que não suba muito o valor ou para que não diminua, enfim, né? Qual é a quantidade de areia que tu vai socar na água para que, né, dê esse tamanho todo que aí nós vamos gastar isso aí. É. Não vai ser mais. Cara, eu acho que... Eu ouvi socar na água, que loucura, aí, né, cara? Cara... Agora, é a engenharia, sei lá. É isso aí, cara. É absolutamente possível. Eu acho que é a engenhocaria. Os caras vão ter que fazer isso em Imbé, né? Qualquer hora, porque em Imbé tá sumindo a faixa de areia. Tá sumindo a praia ali, né? Aliás, não só em Imbé, tá sumindo a faixa de areia em toda a costa, né? Mas em Imbé ela é mais curtinha já. O mar tá avançando, né, cara? Porque aquecimento global. Aquecimento global, exatamente. Daí aquecimento global. O gelo da camada polar... Ela vai deslizando. As calotas, né? Calotas. Da camada. Calotas. Aí ele vai deslizando, vai aumentando o nível do mar. Isso aí. Isso é spam. Vai ter um dia que Floripa vai desaparecer. Não, tomara que não. Por isso que eu compro casa só em cima de morro. Certo. Daqui a pouco vou estar na beira do mar. É, e ainda em cima do morro. Em cima do morro. Uma vantagem, né? Vantagem total. Planejamento, né? Mesmo. Ó, falei um negócio aqui, e aí os ouvintes têm que dizer a verdade, né? Ah, é verdade que o homem tá falando. Eu falei que as pessoas caem de moto. Quem vai de moto? Na ponte. Na ponte. Ercílio Luz. Falei, você gira da minha cara. E aí, o que aconteceu? Cambada de... Caúcho. É. Aí, como o ouvinte mandou, falou, é verdade. O Almir tá de falando coisa certa. Então aqui, ó, esfrega no meio da tua cara, ó, seu vagabundo. Mas o que que ele disse? Tu falou isso olhando pra mim, mas pra quem tu queria direcionar essa mensagem? Pra quem riu da minha cara aquela vez? Tu descobriu mais um gaúcho na tua casa hoje, foi isso, Almir? Tá brabo, Almir, tá brabo? Não, descobri, o cara que arruma o encanamento lá da minha casa, ele é gaúcho. Então manda um abraço. Mulher. É a cara do meu terceiro filho. Manda um abraço pro seu João, que tá arrumando encanamento lá em casa. Um abraço pro seu João. Que está... Ah, é o seu João? Seu João. É da minha equipe, querido. Seu João é da tua equipe? É da minha equipe. Pô, pode ficar tranquilo. Eu contratei e não sabia que era. Empreitada. Aquela mesma galera lá que colocou os pisos na tua casa também. Tudo. As esquadrilhas. É, aqueles eu sei que é da tua equipe. É, tudo. Dívidas no cartão de crédito podem crescer 75.000%. Meu Deus. Em 4 anos. Você compra uma TV de 42 polegadas... por alguma coisa em torno de R$2.000 e resolve usar o cartão de crédito. Ai. Aí se você não conseguir pagar nada em 4 anos, considerando os juros cobrados pelas administradoras de cartões de crédito, sua dívida se tornará espetaculares R$1.539.281. Em 4 anos. É uma alta de 75.000%, amigos. Meu o crescimento Deus. Monumental das dívidas com cartões de crédito se explica pela cobrança de juros sobre juros sobre juros sobre juros sobre juros. Ad infinito. É isso aí. As despesas pagas com o cartão de crédito se tornam um monstro impagável em bem pouco tempo. As pessoas se esquecem que cartão não é dinheiro, mas é crédito. É crédito. Toda vez que usamos um cartão, estamos, na verdade, pedindo um empréstimo para a operadora do cartão de crédito. Para pagar em 30 dias. Para pagar em 30 dias, em 60, 90, em quantas vezes exatamente. Tu quiser. É uma roubada cartão de crédito. Se tu pegares os mesmos R$2.000, aplicares na poupança durante 4 anos, quantos por cento tu vai ter de... Vai ter 0,6%. Vamos fazer uma conta rápida. Tipo assim, quanto que a poupança dá 1%? 1%. 0,6%. Não, vamos botar 1. Vamos jogar. Bota meio. Arredonda pra meio, porque daí tu multiplica por 2. Então tá, 6%, tá? Então 2.000 vezes 6%, quanto que é 6%? 6% de 2 mil? 6% de 2 mil é... 24% daí, no caso, né? Porque é 4 anos. Tá, então. Ok, 2 mil vezes 2.500. É um quarto de... 25%, é um quarto. No mesmo período, tu... Tá, mas vai, gera também juros sobre juros. Cara, na melhor das hipóteses, vai dobrar. Os 2 mil vão virar 4 mil. Sim. Em 4 anos. Na melhor. Mas na melhor. Tá melhor nisso. Então, olha a diferença. Mas, cara, é óbvio, cara. Isso aí é o que os bancos ganham. É o spread, né? Mas eu acho o cartão de crédito bom, não. Acho que não... É bom pra quem sabe usar. Pra quem sabe usar é fantástico. Aliás, tudo na economia é bom pra quem sabe usar. Pô, né? Os caras falam que se tu tiver endividado no cartão de crédito, tem que fazer qualquer coisa pra trocar essa dívida. Sim. Nem que tu tenha que penhorar a joia, por exemplo. Vai lá, pega a joia da mulher e penhora. Porque aí tu te livra do cartão de crédito. O Banrisul às vezes ajuda, nós. O Banrisul ajuda, né? É, aqui quem é da RBS. É, verdade. A própria fatura do cartão de crédito, ela já vem com uma opção automática que diz assim... Você quer pagar à vista ou quer parcelar em tantas vezes sem juros? Não! Entendeu? Não, mas é que tem. E as pessoas, às vezes, no desespero... Mas sem juros não diz, ô Lelê. Diz. Com juros. Vale a dica que eu dei esses dias, sem modéstia, vou dizer assim, ó. Vale a dica mesmo. Vá no seu banco... Se você não tem uma situação assim, pô, tô frouxo na vida, ganho alto, sou deputado, frouxo. Ganho alto salário e pá. Aí, sendo deputado, você tá frouxo. Tá frouxão de grana. Mas se você não é deputado, vá a seu banco e diga assim, olha, eu quero reduzir o meu limite do cheque especial e quero também reduzir meu limite de cartão de crédito. Você vai estar fazendo um bem pra sua vida, pra sua saúde financeira. Tem um deputado que não tá frouxo não, cara. Não sei se vocês viram na Zero Hora de hoje, o deputado Edson Brum, dizendo que ele não se ofendeu. Ah, e aliás acha que ganha pouco, né? É, porque ele acha que ele ganha pouco. Deve estar trabalhando demais o Edson Brum, né? Isso aí. Tomara que esteja, né, cara? E ele tem legitimidade pra dizer que tá ganhando pouco. Tomara que ele esteja lá representando o povo, tendo ideias para o povo e tudo mais. Aí sim eu vou achar que ele tá ganhando pouco. É, exatamente. Mas enquanto não estiverem fazendo muita coisa, acho que estão ganhando bastante, Edson, né? Edson Brum, tem na internet. Quem tiver curioso é só procurar o nome na internet e ver quais são os projetos de lei. Boa. A frase correta dele: não me sinto ofendido com o rap de Tonho Croco, até porque continuo achando que ganho pouco. Que beleza. Bah. E os professores? É. Esse aí merecia um rap só pra ele. A Prefeitura de Joinville lançou o projeto que disponibiliza internet sem fio em locais públicos. A internet pode ser acessada gratuitamente na sede do governo municipal e no mercado público. E também nas proximidades da Praça Dário Salles. Para acessar a Join Livre, o usuário precisa realizar um cadastrinho. Este cadastrinho deve ser realizado apenas uma vez no primeiro acesso à rede. Claro, né? É óbvio, né? Não me vem com cada vez que eu vou acessar a internet, vou ter que fazer um cadastro. Não, né, cara? É, mas de prefeitura e órgão público não se espera, né? Não se desconfia que a burocracia seja tão grande que façam isso, né? É, não, porque... Mas não é o caso, não é? Não é o caso, é verdade, mas seria burrice se isso acontecesse. Este cadastro deve ser realizado apenas uma vez no primeiro acesso à rede. Após este processo de ativação, basta efetuar sempre o login e a senha toda vez que se conectar à rede Join Livre. Se esquecer a senha, tem um link para informar os dados. Muito bom. Muito bom. Bela ideia. Pesquisa mostra que 67% das brasileiras sofrem de estresse. Amor! Precisa pesquisa pra isso? Tirando! Convivência é o suficiente. Mulheres do Brasil estão em quarto lugar entre as mais estressadas do mundo. Os pesquisadores ouviram 6.500 mulheres. Meu Deus! De 21 países do mundo. Imagina a tagarelice. 6 mil mulheres falando, cara. Deus do céu. A Índia ocupou o primeiro lugar. Lugar óbvio, né, cara? Com um índice de 87%. O cara não tem nada de fazer cocô lá, pô. E foi seguida pelo México com 74%. Mas uma mulher de bigode, né, cara? E da Rússia com 69%. Tem frio na Rússia, cara. Ao contrário do que se costuma pensar, as causas do estresse feminino não estão ligadas somente ao fato da mulher desempenhar atualmente um leque muito grande de atividades que incluem cuidar da casa, da família, trabalhar e tudo mais. Problema maior é que elas estão investindo em projetos que não fazem sentido. Tipo casamento. Não, casamento tipo faz mudar sentido, o marido. Né? Faz sentido o casamento. Reeducar o marido. Coisas que não fazem sentido. Me explica. Coisas que não fazem sentido? Não, me explica o sentido do a reprodução casamento. Da espécie humana, né? Mas não precisa casar, querido. A princípio, sim, precisa, né? Segundo o Papa, né, querido? É. O Papa... É contra o sexo antes do casamento. Não, não, não lista aí as coisas. Mas não depois lista do casamento. Não, mas eu acho que inclui coisas como vaidade, entendeu? Projeto de ficar mais bonita, projeto de realização. Ah, pode ser. Na academia. De um corpo melhor. Não, ou então projetos, sei lá, empresariais. Abrir uma floricultura, né, cara? Cara, pior que homem machista, cara, é uma mulher que não sabe lavar louça. Cara, mas é que não existe mulher que não saiba lavar louça, cara. É verdade, graças a Deus. Não existe pessoa que não saiba lavar louça. Ah, não, existe. Não, né? Porque essa época agora a necessidade ensina, né, cara? Olha pro Geiso, acho que o Geiso sabe lavar a louça. Mas claro que lava, não lava, Geiso? Não, não. Dona Rose? Tu deixa a Dona Rose lavar louça com esse frio aí? Deixa. Ou tem torneirinha quente lá? Deixa à vontade, pô, lava a louça que quiser, meu. Eu tô matutando esses projetos da mulher, mas é, né? Porque até numa relação ela fica sonhando, né? O motivo do estresse da mulher é o marido, cara. É a mulher. O maior motivo do estresse da mulher. Não, mas é a existência dela, né? E é isso que tá dizendo aí. É isso. É a existência, é o que ela projeta com o marido, é o que ela projeta no casamento, é o que ela projeta nas amizades, na vida profissional. A insegurança da mulher. É tudo, é muita profundidade. Muito profundidade. É, a mulher é muito. Como a gente falou no programa da UMA, o homem é raso e a mulher é muito profunda. É raso. A mulher é muito profunda. E às vezes não dá pé aí, o cara se afoga. Mas sabe o que eu acredito? É que como a certeza tá com a mulher, essa certeza que existe nela gera ela exatamente a insegurança. Baita frase! Baita frase! Muito obrigado. Lá no meio da frase eu viajei assim, eu pensei na minha lista de compras no supermercado. Aí eu passei, eu viajei, daí quando eu voltei tu ainda tava falando. Tá, volta então. Então volta que tu vai entender. Porque a vida é determinada pela mulher. A mulher é, sim, que, a é mulher quem manda. É quem manda. Ela é que escolhe. O cara ela é que só decide. Tá ouvindo o Pretinho agora porque a mulher resolveu ouvir o Pretinho agora. Ela decide quando ela quer, quando ela não quer o que é feito, o que não. Enfim, a mulher é o centro do universo. A mulher manda. Tudo. E como essa certeza de tudo isso é dela, isso gera nela automaticamente uma insegurança muito maior do que em nós homens que podemos jogar livre, leve e solto. É porque se ela fracassa na escolha dessa, é um estresse. Perfeito, Geiso. Olha aí, Geiso. Que beleza, hein, Geiso? Geiso! Um lampejo de inteligência! Que maravilha, que beleza. Parabéns, hein? Eu não falo mais no programa de hoje, porque entendeu, cara, eu tô realizado. Fica à vontade. Não. Eu tô elogiando, tô... Mas eu quero mais que tu fale mesmo. Vamos dar uma giradinha aí, 6:18, Mr. P, manda. Não falem meu nome, disse ela. E aí, ó, já tá complicando. E aí já se entregou, vocês vão ver, eu já li aqui. Ela já se entregou, ela pede pra não ler o nome, mas só ela fez isso aqui. E todo mundo vai saber que é ela. A Jussara. As pessoas envolvidas. Diz ela aqui, me ajudem, por favor. Me ajudem. Tenho 18 anos e tô numa fase da minha vida que eu só quero curtir e me divertir. Uhul! É nada. Até aí é todas. Todas. Não excluiu ninguém. Mas deixa rolar, Bianca. Moro em Joinville. Ó, já excluiu o restante. Joinville. É só Joinville. Joinville. O que eu quero falar é o seguinte, eu tô ficando com o menino. Tem muitas em Joinville que estão ficando com o menino. Perfeito. Tá. Ele é muito gente boa, perfeito. Bonito, tá bom. Tô gostando dele. Não, mas gente boa e bonito já vai diminuindo. Já começou a diminuir. Vai diminuindo. Segunda-feira, ele me convidou pra ir na casa dele almoçar. Opa! Não, acho que ainda sobrou uns mil aí, vai. Sobraram alguns gurias que convidaram gurias pra almoçar na casa. Segunda-feira. Ah, tá. Segunda-feira ainda, hein? Tá bom, tudo bem. Aí, nós tava ali, daqui a pouco ele pediu pra esperar o irmão dele chegar. Já tem irmão. Baixou pra 12. O guri... Não, 500. De 1000 pra 500. 587. Quando o irmão dele chegou, eu vi que era o menino que eu tinha ficado no Big Boy. Um só. Ela varreu a família, é isso. Então, meus caros pretinhos, vocês não têm noção do que eu passei. Foi a pior coisa que ela traiu um com o outro. Não, ela se interessou com um. A nossa já tinha ficado com o irmão dele. E aí ele convidou ela pra ir na casa dele, ficaram lá na hora do almoço e tal, de repente, fica aí mais um pouquinho que meu irmão tá chegando. Quando o irmão chegou, ela olhou, já tinha ficado. Peguei. É um carinho que ela já tinha pegado. E aí ela tá confusa e pede a nossa ajuda, porque ela não sabe o que faz, porque os dois disseram pra ela que vão no Big Bowl em sábado agora na Balada do Pretinho, ela também vai. E como é que ela vai dizer isso pra eles? Já tá dito, né? Vamos chamar essa menina no palco, né? Na hora da Balada do Pretinho, aí ela vai ter que escolher um dos irmãos. Posso dar um conselho pra ela? Fulana, não vai. Boa, na balada. Oh, que isso, Lelê? Que não isso? Vai, que isso é conselho que você deu, não ir na balada? Você trabalha com noite, cara. Não, tá, não, ok. Não, eu tô pensando bonito, na menina. Não vai lá no College Rock, pessoal. Não estou. Ela é uma ouvinte que pediu a nossa ajuda e o Lelê tá dando. Eu tô dando uma ajuda. Eu quero que todo mundo de Joinville vá na balada, até porque é no Big Bowling? É no Big Bowling. Vai pro lugar, eu já tive lá várias vezes. Cara, tão errado. Agora, só que é o seguinte, cara. Essa menina, se ela for lá, ela vai se incomodar. Óbvio que ela vai se incomodar. Então eu tô dando conselho. Não quer te incomodar? Não vai. Não vai. Cara, mas daí vai ficar com isso. Depois da balada do Pretinho vai continuar essa história. Ela, nunca mais vai poder ir no Big Bowling. Ela então tem que contar. Tem que falar, olha, eu gosto dos dois e eu quero ficar com os dois. Usem, me abusem, um vai viajar, o outro fica comigo. É o mundo perfeito, né? Os irmãos que não briguem entre eles agora, mas que um ligue pro outro e dê risada de tudo. Porque eles estão sabendo agora que eles pegaram a mesma menina que tava na casa deles assim, na segunda-feira no almoço. Complementando a dica do Pianjas, se ela quer ir, então beleza, cara. Então vai, sobe no palco e dá essa declaração que o Pianjas falou agora. E dê homenagem? Não rola. Homenagem nada. Aqui é homenagem a quem? Homenagem. Artigosa. Artigosa, não vai rolar, Artigosa. Ai, vai, Jason. As cantadinhas estão pro Big Bolles. Tá bem, manda aí, Jason. Ah, gatíssima, tá aqui no Big Bolles. Você é manicure? Sim. Então me diz como é que eu posso me livrar das garras desse amor. Nossa! Como é que eu posso me livrar das garras desse amor gostoso? Sol aqui. Cadíssimas! Você é publicitária? Sim ou não? Sim. É que eu tô querendo fazer uma campanha pra você ficar comigo. Muito bom, hein? Gatíssimas. Você é dona de casa? Sim. Então me chama de dona de casa e vem ser a minha dona. Não, me chama de casa. Me chama de casa, né, Jesus? Ai, Jesus. Eu li errado. Então me chama de casa e vem ser a minha dona. Mais ou menos. E aí depois que for a dona, uau! E a outra todos os dias. E ela só lavando a louça, né? E ela lavando a louça e tudo bom. Vamos ver, Marcola. Tem um e-mail aqui chamado Piadas Machistas, mas não sou machista, não sou realista. Ao discutir com uma mulher, ou ela tá certa ou você tá errado. Não é? Mulher é que nem cego, não pode ver dinheiro. Não é verdade? Mandar um beijo pra Miss Brasil cega, né, cara? Gaúcha. É muito louco, né? Gaúcha. Como é que ela descobriu que ela é bonita, né, meu? Alguém falou pra ela. Alguém falou pra ela. Pois é. Olha, incrível, um beijão pra ela. Não lembro o nome dela. Me desculpa. Mas ela é realmente muito bonita. O teu caso é um exemplo disso. Tua mulher te vê bonito. É, eu te vejo bonito. Te achar. Tu me vê bonito. Eu te vejo bonito. Olha aí, ó. Aonde? Não, o Pianjas é um cara bonito, cara. Obrigado. Pô, eu acho, né? Ele lembra o Brad Pitt em alguns momentos. É legal, é demais, é inteligentinho. Mas não, é bonito. Não, bonito. Tá, cara, eu acho que o Pianjas tem os olhos bonitos. Obrigado. Tem o formato de rosto bonito. E a bundinha ninguém vai lembrar. Não, peraí, eu tô falando só do rosto. Tem os dentes bonitos. É uma delícia. Tem os dentes bonitos. O nariz é uma coisa. Não, nariz não precisamos. O nariz não é exatamente bonito. Eu preciso do nariz. O queixo tá nada. O queixo é bonito. E a barba é bonita. A barba não é bonita. Pedro, fica bem, tu é fotogênico, tu fotografa bem. Depois da campanha do agasalho, a gente vai fazer a campanha Doe um Queixo para Marcos Pérez. Continuando aqui as frases realistas. Eu vou mandar um beijo pra minha avó. Minha avó que é surda. Beijo, vó. Não reclame de tudo que passou no casamento. Reclame também de tudo que você lavou, secou, cozinhou, passou. Todo homem precisa de uma esposa, porque tem muitas coisas na vida que não tem como colocar a culpa no governo. E não tem como colocar a culpa no governo. Ele deu uma escorregada, deu uma escorregada. Ai, ai, é isso, cara. Frases realistas aqui. Tá ótimo. Parou, abandonou. Se deprimiu, se deprimiu. Ele tava bem até o queixo. Falou do queixo. Ele sentiu o baque, ele sentiu o golpe, o golpe. É o queixo de Aquiles, não o calcanhar de Aquiles. É verdade, eu não sei como lidar. Tomou no queixo e... balançou. Cara, não é o Rosa, era assim. Não, cara, não é o Rosa, não era assim, cara. Ele não tinha barba. É. Não tinha nem queixo, nem barba. Ninguém é assim, tá lá. Ah, que isso, vocês estão pegando o pé, isso é bullying, cara. Para. Vai daí, Lelezinho. Nos manda aqui o Gabriel Rodrigues Braga, de Rio Grande. Em um teste de ciências naturais, o professor pergunta: quais as principais vantagens do leite materno em relação ao leite pasteurizado? Pô, a semana da amamentação, né? É, isso aí. Sim, boa. Eu só vejo vantagem no leite, resposta, leite materno. Resposta de um aluno que eu respeitei muito esse aluno aqui. Vamos lá. Resposta número 1. A esterilidade do produto é garantida sem ter que fervê-lo. Boa! Isso aí. O produto está sempre disponível mesmo em viagem. Ah, é. O produto é distribuído à temperatura exata. Perfeito, sai da torneirinha ali, ó. E a embalagem é muito mais atraente. Ah, é verdade. É verdade. É verdade. É, né, Brito? Não vou meter o Jair. Olha o Dejair. E aí, Dejair? Não vou meter o Jair, eu tenho algumas coisas aqui da Dejair. De quê? Que Dejair. E-mails que mandam pra mim, Dejair, da minha vida, Dejair. Peraí um pouquinho, tem uma coisa no blog do Pretinho, né? Tem o vídeo do Dejair. E do Denilson, né? E do Denilson. Denilson e Dejair. Denilson e Dejair. E o Denilson é o Arthur Gubert, o estagiário aqui da Atlântida. No blog do Pretinho, que tá de brinquedinho novo, né? Denilson. Que veio vestido de Denilson. Vai daí então, Dejair. Olá, bebês. Meu nome é Pierre Oliveira. Sou de Porto Alegre. De quê? Dejair. E nunca leram um e-mail meu. Pode ler em qualquer PB que escuto todos e mando mais uma saga do Dejair. De quê? Dejair. Oi, tudo ok? Meu nome é Dejair. Eu gostaria de um chá. De quê? Dejair. Olá. Não. Pera aí, cara. É aí que tá o troço. É que o tom da pergunta para que ele responda, Dejair, é definitivo. Vamos aprender como é que se faz agora. É que eu aprendi contigo. É que eu aprendi contigo, entendeu? O timing, entendeu? Relaxou. Vai no chá. Faz para mim a pergunta do chá. Oi, tudo ok? Tudo ok. Meu nome é Dejair, eu gostaria de um chá. De quê? Dejair. Entendeu? Agora ficou engraçado. De quê? Agora ficou bom. Tem que ser D, né? Vamos ver os outros. Vai, Lelê. Oi, tudo ok? Meu nome é Dejair e fiquei sabendo que meu cão morreu. Mas de quê? Dejair. Agora ficou... Eu falei de quê, né? De quê? Ó, meu nome é Dejair, fiquei sabendo que o meu cão morreu... Deixa o Dejair. Não pode racionalizar. Meu cão morreu de lesmaniose. De quê? Entendeu? A última palavra é que tem que confundir a pessoa. Vamos ver. Simplesmente... Eu acho que o Max Pierre não entendeu o esquema do Dejair. Vai lá. De quê? Dejair. Dejair na emergência. Olá, tudo bem? Meu nome é Dejair e o seu marido morreu. De quê? Dejair. Melhorou. Vamos ver. Olá, tudo belezinha? Tudo belezinha. Meu nome é Dejair e eu vou na sua festa fantasiado. Olha, mas vai de quê? Dejair. Vai de quê? Não é vai de quê, é de quê. Não pode falar de, tem que ser de. E a última agora. Eu vou prestar atenção. Olá. Tudo certinho? Meu nome é Dejair e queria um sanduíche. De quê? Dejair. Não é de. Eu sei que tu não é gaúcho, tu não tem o hábito de dizer de. De quê? Mas é de quê? Racionalizaram demais. Declaro suspensas as piadas do Dejair. Obrigado, Dejair. Funeral do Dejair. Quem tem aí, Amaralzinho? O Sesc traz a Porto Alegre a comédia As Conchambranças de Quaderna. Rapaz! São maravilhosas. Conchambranças de Quaderna traz a atriz Débora Lã da série Cilada. Ela é baseada na obra do escritor Ariano Suassuna. As apresentações serão hoje e amanhã, 8 da noite, no Teatro do Sesc, na Alberto Bins, 665. A peça foi indicada pelo jornal O Globo como uma das melhores de 2010 e conquistou o prêmio de melhor comédia e melhor música. Maravilhosa. Hoje, amanhã, no Teatro do Sesc, na Alberto Bins 665, vale em Porto Alegre. Parabéns, Maurício Amaral. Da tarde. Parabéns. Obrigado, Amaral. Tchau. Vamos fazer os classificados. Tchau. Vamos, Thiago. É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Classificados do Pretinho. Duas ofertas da nossa audiência. Mande você também a sua oferta para Pretinho Básico. Aliás, desculpa, classificados@atlantida.com.br. Aproveitando a audiência desse programinha, gostaria de anunciar o meu apartamento. Opa. Dois dormitórios muito bem localizado na rua Marcílio Dias, no bairro Menino Deus. Oh. Tem copa, cozinha, living, dois ambientes, arejado, bate-sol, perto do comércio, ônibus, shopping, pátio amplo com vaga rotativa para um carro. Ficarão no apartamento três ar-condicionados. Ou três aparelhos de ar-condicionado instalados. Duas esposas, quatro filhos. Tudo isso por apenas R$152 mil. Como é que é? Apartamento com copa, cozinha, livre em dois ambientes. Ó, quantos quartos? Dois dormitórios. Aonde que é? Vaga rotativa para um carro. Ficarão no apartamento três aparelhos de ar-condicionado. Gostou? Tudo isso por R$152 mil. Mas aonde que é, querido? Menino, no Menino Deus. Menino Deus. Na onde menino... mora o Pianges ali? Menino quê? Menino D? Menino D? Deus aí. Vaga rotativa igual é como brigar com os vizinhos. É, vaga rotativa é igual a incomodation. Como se estressar com vizinhos? Tchê, eu só uso vaga rotativa. Vendo imóvel 2011@hotmail.com. Mais uma, gostaria que divulgassem nos classificados minha Estrada Adventure, cabine dupla ano 2011, motor e torque. Tem pedágio? Prata Estrada? Completa, nova. O motivo é que nasceu minha filhinha de 4 meses e, como viajamos seguidamente, preciso de um veículo maior. Tô pedindo 46.500. Interessados, mandar e-mail para vendostrada11@yahoo.com.br. Estrada. Estrada é com S mudo no início, tá? Estrada. Show de bola. E aí, homenzinho? É que faz, querido? Chega mais perto de mim aqui, cara. Ah, peraí. Que houve? Que houve, cara? Ah, me levantar, né, querido? Com essa mangaça toda, né, querido? Tu bebeu? Não vou negar. Hoje de tarde? Bebi, tava bebendo agora. Mas o que? Por quê? Eu deixo escondidinho aqui a vodka. Ah, para! Escondidinho. Não é possível! A vodkazinha, olha aqui embaixo da minha. Não, tem não uma pode, santinha, não, tem uma não santinha. Não pode! Não Nossa pode beber luto, aqui, homem. E tem uma vodkazinha, né? Vodkazinha. Pode beber. Não pode beber. Não pode, Santaninha. Não pode. Não pode, Santaninha. Não pode, vou morrer desidratado agora, seu. Não pode beber. Vou chamar o Celso Rotti, Santana. Eu furei de novo. De novo, Santana. De novo. Pode crer, querido. Ah, tá na hora da parada. É o seguinte, querido. É, o problema é quem tem algum problema de beber demais. Ah, eu acho melhor não fazer hoje. É, tá ruim, né? Tá ruim, cara. Quem tá fedendo. Quem aqui já bebeu demais? Todo mundo. Hoje? Todo mundo. Só tu. Que estadinho, cara. Quem aqui já bebeu muito demais, mano? Muito. Todo Mas mundo. Quem de nós, 15 aqui? De vomitar na cara. De vomitar. Olha pra mim aqui. Pra mim. Não, pra mim. Não, olha pra mim. Vomitar na cara de alguém. Mas não consegue olhar pra então gente. Então nós estamos lançando um engolfe. O quê? Um engolfe. Já lançaram o engolfe. Não, mas o nosso é diferente, porque demora muito quando tu põe o engolfe na água. Não é engolfe, é engolfe. Então, daí tu vais tomar o engolfe. Aí tu põe aquela moedinha, aí fica... Não, esse é só... Não, cara, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Engolfe é outra coisa. Tá bom, engolfe. Como é que vocês tomam engolfe? É comprimido. É via oral, é comprimido. Via oral. Ah, mas tá brabo hoje, cara. Mas então, eu tô lançando... O engolfe de seringa. Injetável. Injetável direto no fígado. Na veia. Que fígado, rapaz. Tu pega a seringa, tem 10 centímetros a agulha, tu enfia direto bem onde tem ali o negócio. Mas isso antes de beber, né? Não, durante a bebedeira. Na caixinha. Acompanha. Na caixinha. Sentiu já tá que escrito. Ficou no trago, pum. Pá. É um martelinho. Eu vou demonstrar. Não. Pega o Caetano ali, Caetano. Vem cá, Caetano. Pega aqui, faz em mim ali. Posso fazer no Caetano Veloso. Ah, coisa linda. O fígado é mais ou menos aqui no ombro. Não. Aí é o coração. Não, mas coração. Então é por mais aqui para baixo. Para que se apaixonou. É mais ou menos aqui embaixo. Não, aí tá muito embaixo aí, mais em cima. Aqui tu vai machucar. É só colocar aqui 10 centímetros de agulha, vai direto no fígado, na hora fica bom, quer ver? Posso testar em mim? Queria colocar em Salvador, na Bahia aqui, lindo. Olha, ó, enfia essa, tá vendo, Lelê? Não quero nem ver isso aí, cara. Segura aqui do lado. Não. Agora vai. eu estava dizendo, gente. Ó, ficou bom. Esse produto é de altíssima qualidade. Ficou bom, cara. Exatamente, gente. É um negócio. Me empresta um aí hoje que eu vou beber um vinho com a galera. Tá aí, ó. Tá aí o teu, a tua seringa de engolfe. Obrigado, cara. Tá bom, gente. É que eu, depois da terceira garrafa de vinho, eu já fico imprestável, assim. Ó, show de bola. Pra vocês verem como realmente funciona. Como realmente funciona, né, querido? Pô, cara. Tá bem, Almirzinho. Muito obrigado. Que bom que tu ficou bom, tá? Dormiu! Almir, acorda, Almir! Almir! Show do intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho! Voltamos com o Pretinho Básico pela grande rede Atlântida de rádios para todo o sul do Brasil. Obrigado pela audiência, obrigado também a você que nos escuta pela internet. Atlântida.com.br, telefonia Big da Milena, a moda está nas ruas, está valendo. Vamos lá, doutor Alceu. É Bata Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Manda aí, doutor Alceu. Doutor Peter, pela quarta vez o Celso Rotti é técnico do Grêmio, doutor Peter. Ai, ai, ai, agora eu quero ver todas as promessas que eu ouvi no dia de hoje serem pagas. Opa. Ouvi muito gremista dizendo que ia quebrar carteirinha, que não sei o quê, que não sou mais sócio, não vou mais pagar. Quero ver essas promessas cumpridas agora. Eu encontrei o doutor Celso Rotti na rua hoje, doutor Peter. Ah. E ele tava meio desorientado, não sabia, se ia pro Olímpico, pro Beira Rio. Aí me perguntou pra onde é que eu vou, doutor Alceu. Desta vez é pro Olímpico. Que loucura, né? Muito. Ano par, ele treina o Inter. Ano ímpar, treina o Grêmio. Eu pensava aí hoje à tarde, depois que foi confirmado o nome dele, a cabeça do Celso Rotti, né? Porque tem que ter toda uma preparação e o cara tem que ser profissional mesmo, porque ele dentro de algumas horas vai estar chegando no Olímpico, sabendo da rejeição por parte de muitos, e como se nada tivesse acontecido nos últimos tempos. Esqueceu o Mazembe, esqueceu tudo. Inclusive, além o Paulo Pelaipe no Olímpico, esqueceu do Beira-Rio também. Claro, chega claro. Ali. Paulo Pelaipe, inclusive, diz que os jogadores do Grêmio, sim, vão arrastar a bundinha no chão. Imagina. Que isso, cara? Tem tudo isso. Mas, enfim, não é problema meu. Desculpa. Não. O Figueirense fez uma limpa, doutor Peter. Hoje vai pra limpa. O Leni se foi. Ah, é? Exatamente. O Leni tava no Figueirense ganhando um dinheiro bom, doutor Peter. Desde o início da temporada, foi apresentado, praticamente não jogou. Não jogou. O Leni já fez isso no Palmeiras, cara. Sim. Ele ficou no Palmeiras só no departamento médico, não jogava, pelo menos ganhava o dinheirinho dele, ficava só no departamento. Agora fez de novo com o Figueirense, caímos. E ele só surgiu. No solo mesmo. Ele surgiu como uma grande promessa ainda no Fluminense e tudo, pô. Ele é o cara que aquela música do Lênio é um pontal. Nada de igual, ué. É de noite e tem o Inter com o Plu, né, doutor Pérez? 9 da noite. Vai ter o Plu contra o Onde é que vai Inter? Ser o jogo? No Engenhão. No Engenhão. Doutor Alceu, tem a escalação do Fluminense aí? Sai jogando o Diguinho. Eu vou torcer tanto pro Diguinho fazer um gol. Canoense, né? Canoense. Morava perto da minha casa ali, jogava jogador. No Oriente. É o reencontro do Inter, né? Depois de 4 anos e meio com o Abel. O Abel. E Rafael Sobe, Zedinho, É verdade. E o Inter. E eu não sei se vocês. Desculpa te interromper, Marcos Piano. Não, tem toda a prioridade aqui. Não, é que saiu uma notícia. Cara, que o Fred e o outro jogador do Fluminense foram pegos. Foram 60 caipirinhas. 60 caipirinhas. Estavam 4 pessoas e entre 4 tomaram 60 saqueirinhas, que é a caipirinha de saquê. Fred e o He-Man, né? No Rio de Janeiro. Aonde que tem isso aí? Tá liberando uma caipirinha? Saqueirinha? Não. A gente tá comentando. Onde é que tem saquerinha? Saquerinha, onde é que tem? Restaurante japonês. Na notícia, ao menos. Eu nunca fui pego por fumar 60 cigarros. Até porque tu fuma muito mais que isso diariamente, né, Santaninha? Eu furei de novo! De novo, é impressionante esse homem, rapaz. Eu falei do Falcão. Errei por 2 dias. Quer arriscar? O que isso que é amarelo, a ponta dos teus dedos, Santana? Eu, cigarro. Quantos dias o Rotti fica então, Santana? Ele ficará 6 meses e 3 dias. Só até classificar pra Sul-Americana ali. No gauchão do ano que vem ele libera. Não. Pra já não errar mais por 3 dias. É 6 meses e 3 dias. Demais, Santaninha. Tá bom, doutor Alceu, era isso? Doutor Maurício tá botando uma entrevista exclusiva com o Julinho Camargo no blog do Pretinho. Rapaz, é verdade, cara. Temos uma exclusiva com o Julinho Camargo no blog do Pretinho. Tá entrando lá, doutor Pedro. Nesse momento? Exatamente. Muito bom, doutor Alceu. Tá bem, era isso, doutor Alceu? Agora sim. Então, já que a gente tá falando aí de futebol e tal, vamos relembrar aqui, quem aqui é gremista? Deixa eu fazer a conta aqui. Maurício Amaral, Pedro Smaniotto, Duda Garbi e Mr. P. Sim. O Piangers é figueirense, o Lelê é colorado, eu sou colorado. Arthur, o que que tu é, Arthur? Gremista. Gremista, achei nunca vi. Ô, querido. Nunca vi de camiseta, nunca vi no jogo. E o Havaizinho, não vai falar? O não, Havaí, cara. Não tem ninguém que... tu representa o Havaí, né, Almir? Desculpa. Querido, magnânimo, não faz isso comigo. Me desculpa, Almir, é que tu tava lá abaixado pegando a tua santinha. Exatamente. Desculpa, então vamos aqui, ó. Um, dois, três, quatro do Grêmio, cinco com Santaninha, mais dois do Colorado, mais um do Havaí e um do Figueirense. Eu sou do Avenida. Então a gente pode dizer que o Pretinho tem um lado tricolor, um lado colorado, um lado Figueirense, um lado Havaí. Sim. E por aí vai. Mas tem um outro lado que o Pretinho Básico tem também, que não é todo mundo que sabe. Feito! É o lado devassa. Vamos! Lado mais descontraído, descolado, desencanado. E hoje à noite nós temos uma reuniãozinha de Pretinho Básico. Olha, eu quero dar! Esse é o lado devassa do Maurício Amaral. Não era agora? Não, não era agora. É mais tarde, lá pelas 11h30, depois do jogo do Inter com o Fluminense. Hoje à noite a gente vai se reunir então e vai tomar uma devassa. Cerveja bem loura, suave e gostosa. E agora já tem pra todo lado. Tem devassa no bar, no supermercado, na lojinha de conveniência. Corre lá e vai logo abraçar o seu lado devassa. Aliás, experimentei o chopp devassa. Não sei se você já experimentou. É uma delícia. É demais, é sério. Experimentei o chopp devassa, é demais. Eu fico até emocionado, porque a gente é patrocinado por uma das melhores cervejarias do Brasil. Do mundo, cara. Eu diria. Essa cerveja aí, ela é demais. Surgiu no Rio de Janeiro, tem boteco da devassa no Rio. Tudo que é esquina São no Rio. São Paulo e tudo mais. Aqui se faz, aqui se bebe. E é uma cerveja espetacular. Os botecos da devassa são espetaculares. E não tem só a bem loira, né? Tem a bem ruiva, né? Isso. A ruiva. Ah, okay. A morena e tem a Índia, cara, que é algo, velho. Essa cerveja devassa é demais. Adoro mesmo. A ruiva da devassa. Que bom que a gente pode falar bem de uma marca que a gente gosta. Que a gente gosta e consome. É verdade, isso é verdade. Muito bem lembrado. Quer dizer que essa reuniãozinha hoje vai ter devassa? Vai ter devassa. Eu não fui convidado, estou me convidando agora. Tá convidado, Lelê? Tu não precisa ser convidado. Minha mulher não vai deixar eu ir então, cara. Por quê, cara? Porque tem devassa. Mas é devassa de bebê. Ah, então tá, não é de comer. Vamos dar uma giradinha aí, Mr. P. Não, o quê? Abriu, bem, mas abriu mão? Abri mão, arregou? Abri mão e não... Vai tu então, Geiso. É verdade. Não, Geiso, não quer também, Geiso? Vai tu então, Paulo Brito. Feito. Olha só, frase da devassa. É verdade. Nosso patrocinador aqui no Pretinho. Ah, não, peraí. Desculpa. Olha. O KG ficou bravo comigo. KG, não é, KG, o mundo não gira em torno do teu umbigo, KG. Do grego. O KG escreveu aqui. Gira do nunca grego. Disse que iria quebrar a carteira ou deixar de pagar. Ele arranquei com ele. Não é tu, KG. O KG chutou uma cadeira em casa, mano. Filho da... Eu te amo, Girina. Beijo. Vai daí, Paulo Brito. Tamo chegando, gente. A Sandy, ela é tão devassa. É verdade que uma vez resolveu experimentar drogas pesadas. A Sandy? É, e tomou Fanta uva. Olha a Sandy. E é bom uma Fanta uva, né? Olha, é bom uma Fanta uva. Essa Sandy, olha, ela é tão devassa que foi cantar no Acre. É verdade. E abriu um show com Era Uma Vez Um Lugarzinho no Meio do Nada. A Sandy, olha, ela é tão devassa que uma vez ela tirou o pendrive do PC sem clicar, removeu. Ai, dá problema isso, hein? Olha que problema, tá querendo arranjar o pendrive, olha, tão pequenininho, tão querido ali, hein? Ó. É bom esse pendrive, hein? Olha, a Sandy é tão devassa que ela entra na loja da Tim e fala oi. São algumas pérolas aí da Sandy, da Débora de Oliveira, a Brito, informação. Ô, Brito, O Julinho foi demitido, Brito. Olha aí a informação, Débora. Disse que o Julinho acertou com um barranco, é verdade? Vai sacar-me? É verdade. Pô, o Julinho devia voltar pra de onde nunca deveria ter saído. O cara. Inter já disse que não volta. Não volta. Não, ok, mas deveria voltar. O Inter falou que deveria não quer voltar. O Julinho. Deveria voltar. Profissional, né? Profissional, pô. O Julinho devia voltar, o Falcão devia voltar pro Inter, o Renato devia voltar pro Grêmio. É verdade. É verdade. E o Rod ser demitido. Aliás, essa patuscada toda começou com o Grêmio contratando o Julinho, né? Demitindo o Renato, né? É, não, ok. Começou aí, cara. Demitiu o Renato. Ato contínuo, contratar o Julinho. Depois disso, o Falcão foi demitido porque perdeu seu braço direito. E aí foi, aí só vai. Só piora. Tem a Sandy aqui ainda ou quer discutir futebol? Deu uma pedida. Tá brabo, Paulo Brito. RBS TV, aqui a gente... Isso aí, tu tá mais pela... Né, tá apresentando o Globo Esporte todo dia bem acompanhado, agora tá, né? A Sandy, olha, ela é tão devassa que uma vez ela voltou pra casa de madrugada. Era 00:15. Era... Muito devassa. Feito! Muito valeu, Brito! Muito bom. Queria mandar um abraço pro Alexandre e pro Danilo da Tim, de Floripa e Criciúma lá, nossos patrocinadores. Queridos parceiros. Queridos parceiros e tal. E aqui segue uma lista dos problemas sofridos pela modernidade, mandada pelo João Pedro Bassi, de Ametista do Sul, Rio Grande do Sul. Minhas mãos. Pedra ametista. Minha cor amarela. É coisa de tecnologia aqui, tipo assim, o meu laptop tá com a bateria baixa, mas o carregador está tão longe. Tipo, pessoas ficam deprimidas, assim, com a tecnologia, né? Acho que a tecnologia, não sei o que. Atrapalha do que mais ataca ajuda. Um absurdo, meu GPS me levou pro lugar errado. Por exemplo. São problemas novos, né? Problemas novos, né? É um belo e-mail da produção. O que tá acontecendo com esse material? Quem vai cedo pra casa? Não, tá legal. Eu esqueci de levar meu telefone pro banheiro. Foi a vez que fiz cocô e fiquei mais entediado na vida. Ah, com certeza. É, né? Depois do smartphone, fazer cocô não é mais a mesma coisa. A mesma experiência. Uma nova experiência na sua vida. O cara se mantém informado e não suja as mãos com o papel do jornal. Atualizar, né, o Twitter no Twitter. É verdade. No Instagram, Facebook. Eu baixei um aplicativo do iPhone que dá pra limpar a bunda com o iPhone. Como é que chama? É o iPapel. iPaper. iLimps. iClean. Muito bom. iClean. Eu não consigo escutar a TV sem os barulhinhos de salgadinho crocante. Eu tô tentando mandar um SMS no sinal vermelho, mas só consigo achar sinais verdes. Né? O cara quer mandar um SMS não consegue, por causa de só tá tudo verde. O cara. Entendeu? Essa é a dicotomia que o e-mail tenta. Provocar, eu acho que até um questionamento na sociedade. Um debate. De até que ponto a gente tá acostumado com esses novos problemas. Amanhã no Pretinho da Uma tu começa com isso aí. Mel Bell. Eu sem querer cliquei no ícone do iTunes. Daí tive que esperar 2 minutos pra ele abrir até que eu pudesse fechá-lo de novo. Cara, 2 minutos no mundo moderno é muito tempo. É impressionante. É que nem eu. Aqui, ó, 2 minutos é uma eternidade. No mundo moderno, é verdade. Cara. Inesperado. Eu estou com fome, mas minha mãe convidou amigos do trabalho dela para jantarem aqui em casa. Então, se eu sair do quarto e ir até a cozinha, eu terei que dizer oi para eles. Melhor mandar mensagem. Legal, e-mail. Sim, muito bom. Muito bom esse e-mail. Deixa eu ver se eu esqueci algum aqui. Talvez o que mais tenha mobilizado nos últimos tempos. Minhas mãos são tão gordas que eu não consigo enfiar no pacote de Pringles. Então eu sou forçado a viver. Pringles não é pacote, tá ligado? Pringles é aquele tubinho, é. E aí o cara tem que virar pra conseguir comer. Certo. Quem é que mandou? Quem é que mandou? João Pedro Bassi, de Ametista. Obrigado, João. Obrigado pela participação. Fica latente, né? Tá mal, né? Fala aí, Amaral. A Damilher tá lançando o concurso Tal Pai, Tal Filho. Tá demais hoje, hein, Amaral? Tal Pai, Tal Filho, o concurso que a Damilher tá lançando, que vai presentear um pai com 2 peças da marca Damilher. Siga @Damilher no Twitter. @Damilher. E retweet a frase da promoção. Deu um retweet, hein? Entra lá no @Damilher, vai ter uma frasezinha, retweeta, e aí tu pode ganhar 2 peças da marca Damilher pra dar pro teu papai. Informações em damilher.com.br/blog. Pô, esses dias fui na Damilher e comprei 2 calças, e eu vou dizer pra você o seguinte, cara. Melhor calça do mercado. Cara, é é a calça. Tô com calça, uso uma por semana. É. Que jeans é pra isso, né? É isso aí. Jeans é pra isso. Uso uma calça por semana. Semana uso toda. Uma, lavo, enquanto uma tá lavando, eu uso a outra. Eu tenho calça pro resto do ano, assim. Ficar de cueca. É, a Damilera é que mais vende calça no Brasil. Tá falando com o gerente da Damilera, do bar ali, falou isso aí. A e é boa, velho. É a marca que mais boa. Vende jeans no Brasil. E principalmente no sul, porque tem muito homem alto. Mas só que tem uma marca nacional, cara. A calça pouco se encontrava até então. E agora com a Damilher, tá demais. Tá demais. Tem no Brasil inteiro, né? Não é só não, sim, e é mais um caso de uma marca que a gente fala bem, não é porque tá investindo. Não, exatamente. Porque eu ganhei uma calça e aí eu comecei a perceber que tava ridículo, eu só usava aquela calça. Porque eu gostava mais dela, eu só usava aquela calça. Eu botei pra campanha do agasalho todas as minhas outras calças, fui lá e ganhei mais duas. Não comprei que eles me dão. Pô, viu só, tu faz o bem e recebe o bem. É o famoso usa fácil, Damilher. Tu usa fácil. É. Bota. Muito bom, hein, Pierre? Dá e recebe. Olha só, eu queria, antes de entregar pro Cid Moreira aqui, ler. Eu tenho dois e-mails pra ler, mas infelizmente não vai dar pra ler. Eu vou ler agora o que tá mais na hora aqui, que é uma mensagem de parabéns do Lucas de Porto Alegre. A gente lê sempre críticas e elogios aqui, então vou me permitir ler esse elogio. Eu gostaria de parabenizar vocês pela postura da rádio adotada na notícia do processo do Tonho Croco. Acho que esse é o tipo de atitude que profissionais da área de comunicação têm que adotar, que as pessoas querem ver. Estar do lado da população e expor a opinião desta através de comentários e exemplos de atitude. Todo mundo aqui no Brasil adora falar: ah, brasileiro não se mexe, brasileiro é acomodado. Mas isso porque ninguém tem coragem de começar alguma coisa, de tocar na ferida como fez o Tonho Croco. É isso aí. Aliás, agora é uma opinião minha, esse lance do Tonho Croco, a música tava lá, foi feita a música, tava lá escondida, tinha 2.000 acessos no YouTube. Aí de uma hora, é o legítimo tiro que saiu pela culatra. É, o cara, né? O deputado Cherini foi lá, abriu a tampa e o fedor veio à tona. É que provavelmente ele abriu a tampa naquela época, mas enfim, passou pelo Ministério Público e chegou agora nas mãos do Tonho Croco. Diz que o processo começou no começo de janeiro. Um mês depois da... E aí estourou de novo. Mas tava paradinho, mas né? Ele veio à tona porque chegou na casa do Tonho a intimação. É que a audiência vai ser agora. E vai ser um bom momento de... Dia 22, a audiência. Tem o Free Tonho Croco no Facebook, né? Tem. E aí tá todo mundo sendo convidado aí no dia da audiência, lá no Fórum em Porto Alegre, pra marcar presença. Tem que ir. Mas assim, ó, um protesto ordenado e pacífico. Não vão fazer bobagem lá, né, cara? Da mesma forma, no Twitter, neguinho xingando o deputado ou os deputados, pô, dá pra ganhar na elegância, entendeu? Claro. Dá pra criticar a classe política de uma, com inteligência. Sem usar palavrão. Exatamente. Sem usar baixo calão. Elegância e inteligente, coisa que eles não são. Né? Elegância e inteligentes. Continuem assim, sendo a melhor rádio do Brasil, com opiniões fortes que certamente incentivam a juventude a formar sua própria opinião e, quem sabe, um dia lutar pelos seus direitos. Se lerem no ar, o que eu duvido muito, mandem um fiadapu caprichado para estes políticos amados. Mandou Lucas de Porto Alegre. Obrigado, Lucas. Vamos, Cid Moreira, que é tudo, Cid Moreira. Boa noite. Boa noite, Cid. Temos tempo para o salto? Muito tempo. Ah, então. No dia amanhã, porque agora chegou a Voz do Brasil. Porra, mas amanhã não venho, cara. Ah, sério? Vem não aí amanhã, Cidão. O que houve? Ficamos por aqui com o Pretinho. Muito obrigado pela audiência. Mais do que audiência, obrigado pela parceria e sociedade. Voltaremos amanhã às 13. Tchau. Isso me deprime.